Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Edição de Musicália. Acabamos de escutar Petit Papa Noel, um tema que foi gravado no ano de 1981. A intérprete Céline Marie Claudette Dion, nascida a 30 de março de 1968, na cidade de Charlemagne, no Quebec, no Canadá. A cantora de 13 anos desde logo se destacou. O seu empresário, mais tarde seu marido, hipotecou a sua própria casa para poder lançar no mundo da música a jovem promessa do Quebec. Céline Dion desde logo começou a encantar toda a gente que a ouvia. As suas espantosas qualidades vocais não deixaram ninguém indiferente. Do álbum Chantons Noël, a cantora Céline Dion extraiu este tema que, para os mais pequenos, foi uma melodia com muito sucesso. Muito bem recebida, Petit Papa Noel. Lançou também Le Voix du Bon Dieu e foi este o seu primeiro sucesso, também no ano de 1981. ganhou o Festival Yamaha no ano de 1982 e o Festival da Eurovisão, representando a Suíça, no ano de 1988. Em 93, passou a cantar em inglês para alcançar uma maior projeção no mercado mundial. Mas, antes que a língua inglesa a dominasse, cantou temas como Je t'entends e Pourquoi tu m'aimes encore, ícones da música de Céline Dion e francesa em geral. Vendeu mais de 200 milhões de discos e só na sua última turnê arrecadou mais de 290 milhões de euros. Em 99, abandonou temporariamente a sua carreira para cuidar do marido, que estava a padecer de cancro na laringe, e para também se dedicar à sua vida maternal. Céline Dion havia sido mãe há pouco tempo. Já regressou à música e já voltou a fazer muito sucesso. Em 2002, o álbum One Heart liderou rapidamente os principais tops mundiais. Céline Dion voltava a tornar-se num ícone de sucesso no novo milénio. Vamos escutar agora um dos seus temas de grande sucesso. O primeiro, intitulado Le Voix du Bon Dieu, da cantora que tinha apenas 12 anos quando se lançou no mundo da música. Este foi o seu primeiro grande sucesso. Les mots pour l'amitié, ils sont encore plus beaux quand on peut les chanter. C'est un filtre magique, ce don de la musique. C'est comme un grand cadeau que le ciel nous a fait. On a tous héros d'un espace au cœur plus grand que la terre. Vous donnez-moi ma chance. Vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous donnez-moi ma chance. Je veux chanter. Consagrado no Festival da Eurovisão, que venceu o representante da Suíça, continuou a cantar em francês até ao ano de 1993. Lançou um álbum que incluía os temas Je t'entends, que foi na França e na Suíça um grande sucesso, e também no Canadá, embora fosse nos dois primeiros países que alcançou uma maior projeção. Mas o tema que realmente mais a celebrizou, cantado em francês, foi o tema que vamos ouvir já de seguida, Porque Tu M'aimes Encore, do ano de 1993. Estima-se que Céline Dion tenha vendido, ao todo e ao longo da sua carreira, mais de 200 milhões de discos em todo o mundo, o que a torna uma das mais bem-sucedidas artistas a solo. Escutemos então Porque Tu M'aimes Encore, da cantora Céline Dion, no ano de 1993. Les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tous appellent les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts. Tu m'aimes encore, que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer, à toucher. sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres avant, non, avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter. A partir de 1993, a cantora começou a cantar em inglês e não apenas em francês, como fez até ao lançamento do seu álbum, que incluía o grande sucesso Porque Tu M'Aimes Encore, que acabamos de ouvir. Não esqueceu a língua francesa e voltou a cantá-la em algumas ocasiões, mas para alcançar uma maior projeção no mercado internacional, Céline Claudette Dion começou a cantar em inglês. Deixando para trás a língua francesa e grandes sucessos, partiu para outros grandes sucessos, desta vez cantando na língua mais falada no mundo a nível global. Rapidamente o sucesso de Céline Dion cresceu. Em 1999 gravou para o filme Titanic My Heart Will Go On. E mais tarde, depois do seu regresso à música, cantou A Trouble Night, o sucesso aproveitado dos anos 80, e A New Day Has Come. One Heart foi o lançamento do seu álbum, que incluía também um single com o mesmo nome. Durante uma semana, esteve em primeiro lugar em 27 países em simultâneo, um dos quais Portugal. Céline Dion iniciou uma grande tour, Taking Chances, em 2008, em fevereiro desse ano. A tour acabou em março de 2009. E só nesta tour arrecadou quase 300 milhões de euros, ficando apenas atrás de Madonna e Cher como as artistas que mais arrecadaram numa turnê. Vamos agora ouvir o tema A Trouble Night, um dos que mais celebrizou Céline Dion após o seu regresso no ano de 2002. Should have called you first, but I was dying to get. from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. Finalizamos esta edição de Musicália com o tema que mais celebrizou esta cantora do Quebec. Em 1999, e para o filme Titanic, Céline Dion gravou My Heart Will Go On, um tema que se viria a tornar, mais do que um sucesso, um ícone da música contemporânea. É desta forma que fechamos a edição de hoje do Musicália. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe Portugal de Lesarés. Boa noite e até amanhã. Loved you. one true time I hold you in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.